quatro lutadores, está fazendo cobertura do Carnaval de 1982. Em São Pedro do Guaí, por um martelo. Nós estaremos também em Barbosa Ferraz, em Guaiporã, também em Dorrazópolis, se vocês tiverem oportunidade de visitar. É a sua educadora participando com você do Carnaval de 1982. E agora nós vamos aí a palavra do colega Milton Rolim para saber que nós, o que ele está achando do Carnaval de 1982 aqui de São João do Bahia. É, evidentemente o Carnaval de 82 trouxe uma grata surpresa.